DJ Russo, não dá. Dobrou o joelho agradecendo pelos meus, por mais um dia e pela vida prosperar. É, sei que é difícil, mano, foco, foco, Deus. No fim do túnel sempre há luz pra brilhar. Vejo maldade nesse mundo louco. Vejo o filho bem longe da sua mãe. A fome bate, eu grito até rouco. Pra vir melhora pro povo do manque. Eu já enfrentei o pior, me vi do fim do poço. Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo. Admito que às vezes é foda, me tiro de louco. Eu tô na luta, eu tô no jogo. Vou ver bike se tornar um ver barraco se tornar uma mansão. É, confiar no que quer fazer o melhor. Pra amanhã sempre ser melhor que hoje. Não desista, vai buscar persistência pra chegar. Sei que lágrima rolou, sofrimento passou, mas nós chegou lá. Não desista, vai buscar persistência pra chegar. Sei que lágrima rolou. Deus falou, pode acreditar, meu filho. É só questão de tempo, vira o sofrimento, quase te julgou. Vai ter que te exaltar, no meio da turbulência que eu me peguei chorando. Será que a insistência faz eu chegar esse ano? Vou conversar com Deus, tentar entender os seus planos. Mesmo que eu não entenda, eu sigo acreditando. Eu tenho várias bocas pra calar, eu vou provar pra eles que eu sou filho do dono. O homem que me falou no altar que os planos de Deus é bem maior do que eu tava imaginando. Senhor, hoje bateu uma saudade aqui do ti. Tá tudo mudado e ele não tá mais aqui. Queria que fosse diferente pra lembrar que eu já enfrentei o pior, me vi do fim do poço. Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo. Admito que às vezes é foda, me tiro de louco. Eu tô na luta, eu tô no jogo. Vou ver bike se tornar um ver barraco se tornar uma mansão. É, confiar no que quer fazer o melhor. Pra amanhã sempre ser melhor que hoje. Na pior fase, tô dando o melhor de mim. Quero ver minha família feliz e contente. Quero dar tudo que a gente não teve. Só vai beber da minha água quem já passou sede. Lembra daquele menor, hoje virou referência. Fruto de um belo suor. A nave mais cara da gente. No barraquinho, telhão quebrado em chuva da mansão. Hoje a piscina é funda, não caia na ilusão. Droga te derruba, tem a pá no chão. Segue forte na luta. Entreguei a minha vida na mão de Deus e ele me abençoou. É fato que nós tá mais chato, mas o que também. Eu já enfrentei o pior, me vi do fim do poço. Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo. Admito que às vezes é foda, me tiro de louco. Eu tô na luta, eu tô no jogo. Vou ver bike se tornar um ver barraco se tornar uma mansão. É, confiar no que quer fazer o melhor. Pra amanhã sempre ser melhor que hoje. Então vai, lágrima corre na face de mais um sonho. 011 capital, nós não tirando. Lugares cheios de ninguém, pessoas vazias. Coloca o fone, vai que bate, chega o dia. No cemitério de sonho, eu não vou jogar o meu. Perdi uns amigos, peça trilha, eu não posso parar. Vários progressos pra buscar, combinei com Deus. Que for passear é meu, que não for deixar pra lá. Mas a vida é mó doideira, quem diria de naveira. Dos tempos de ladeira, de lembrada até canseira. 044 cheio de disposição. Pra quem trama um final, fica na suposição. Pô, mãe, tô com saudade do seu arroz com feijão. Faz um tempo que eu não passo por aí, mas tô sempre por aí. Vivendo e cantando, alegrando alguns. Dando a vida pra poder viver. Oh, enquanto o tempo passa no ponteiro do relógio mais caro. O mais barato, o mais caro igual. Então tá tudo legal. Coloca o seu, vai pra lutar. Muito além dos stories, ainda fazendo história. Pisando sobre as flores, esse é o preço da glória. Só mais um marginal que não retrocedeu. Não vivo pra agradar. Eu já enfrentei o pior, me vi do fim do poço. Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo. Admito que às vezes é foda, me tiro de louco. Eu tô na luta, eu tô no jogo. Vou ver bike se tornar um ver barraco se tornar uma mansão. Confiar no que quer fazer o melhor. pra amanhã sempre ser melhor que hoje. DJ Russo, não dá.